Uma mulher de 24 anos ficou ferida em uma colisão envolvendo uma moto CBR com placa do Paraguai e um Corsa com placas de Foz do Iguaçu. A situação foi registrada por volta de 19 horas e 30 minutos na rua Adoniran Barbosa, a poucos metros do Hospital Municipal, no Jardim Central. Chovia muito na hora do acidente, o que deve ter contribuído para que a condutora do automóvel não tivesse percebido a aproximação da moto e invadido a pista preferencial. Com ferimentos considerados graves e sem risco de morte, a motorista foi encaminhada ao Hospital Municipal, enquanto o piloto da moto estrangeira, que sofreu contusões e escoriações, também foi encaminhado, só que sem risco algum, ao pronto-socorro. Policiais civis da Delegacia de Homicídios passavam no momento do acidente e deram assistência às vítimas e orientaram o trânsito, acionando o Corpo de Bombeiros, que deslocou uma ambulância do SIAT. Porém, socorristas do SAMU que saíam do Hospital Municipal socorreram as vítimas. O pelotão de trânsito do 14º BPM foi acionado para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.